21. Send us 3,000 feet, 1021 American, 980. Web 5826, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. Ajustou no 021, 4 mil, Web 5826. Trip 5217, chame torre 1895. 1895, um bom dia para ti. 120, torre 1895. 1895. Muito bom dia, o Trip 5217. Trip 5217, a FIC confirma, vai prosseguir para pouso na 17. Estamos a 4 milhas da cabeceira, na longa final da pista 17. Desejamos pousar na 17 e livrar a Lima. Gente, o Trip 5217, efetue um 360 pela sua esquerda, tem uma aeronave para pouso, já próximo ao externo, confirmando, já na vertical do externo. O instrumento pistão no zero. 360 pela sua esquerda, Trip 5217. Realizado um 360 pela esquerda, Trip. Pronto, copo para 219. 2219, autorizado 360 para Campinas, pista 10, saída da El com Bridge, 5143 transpondo. Conforme o plano, azul 4299. Da El, letra Bridge, Bridge, o 4299. Puxa reta, 312 na Alfa. Só um posicionamento para 299. 6312 na Alfa. Reduz velocidade para 200 nós. Seguirá tráfego posição de 1 hora, 11 milhas, um Boeing 767. Pode ser o resíduo do tipo Ederné. Trip 5217, autorizado final da 17. Reporta na final de 3 milhas da 17, 5217. Maria, final de 3 milhas, Trip 5217. Negativo, completa a direita 070, nessa pro intercepta o localizador, e autorizado 2000, na 021, no ajuste. 2000, 021, na 070, autorizado, 526. American 980, descend to 2000 feet, going 81021, clear ILS final approach, report reception localizer. Descend to 2000 feet, clear the ILS 10 approach, American 980. Estamos controlando aqui a velocidade para deixá-la pousar no primeiro. Gente, em quartos como número 2, Trip 5217. 5217 como número 2. Claro, para confirme, só confirmando 102 a bordo, 12h40. Eu não sei se 217, tráfego superado, livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, 09 nós, o ajuste 1021. Trip. Afirmativo, vamos aguardar então a saída da aeronave da Azul ou da Trip, confirma. Trip, então a aeronave da Trip, a gente interessa de Juliette para o portão 10, 6312, obrigado. Foi. Tango Tango ali, mantém pulso no zero. Firma o vento para o Trip 5217. 5217, autorizado pouso pistão 7, retorno da 0 grau 099. 7. Alfa Tango Tango Lima mantém pistão no 0. 20 solo aos 36, livre à direita, via eco. Chame solo 119. Aguarde transferência. 767, 130 de grade. Alfa Tango Tango, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus 099, ajuste 10021. O controle de salvador está 3179. Aguarde. American 980, contact tower 118.95. 118.95, American 980, good day. Good day. Prossiga, tão 3179. Você deve coordenar com a Interflow de Brígida, presente. Tão 3179, coordene diretamente com Recife, 1251, no TR-3325. 251, no 3325, 3179. 5217, livrando na Lima. Report gear down and lock it. Continue, we'll report gear down, man. 3527, nas coisas da torre. Third line 10, American 980. Bomba 20, aguarde. Primeira nave na curta final da 10. É um Boeing 757 da American Airlines. Mantenha taxi Delta. É na cadeia do 20. Corte 26, completa aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Bom dia, 5826, estabilizado, FA. 5826, continue a aproximação, informe número 2, reporte embaixo e travar. 5826. 26. Pós pelo 10-2000, tá 3666. Condor 24, reduza para 2109. Afirmativo, ILS, X-Ray, pistão na 0, 3663. Sente, a redução de velocidade também foi para 3663 ou não? Negativo. Sim, tá, 3663. Condor 24, controle. Rumba 20, autorizado cruzamento de imediato da pista 10, de imediato, Rumba 20, até o ponto esperado da taxiway, até o pátio militar. Hotel Pátio Militar, livre cruzamento. American Line 980, on the ground at 42, clear runway to your right, call ground on frequency 121.9. 121.9, American 980, okay. Pista 3663, agora autorizado ILS X-Ray Pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray na 0, vai reportar estabilizado, 3663 já está. Web 5826, cheque o trem, vento 1, 10 graus 09 nós. Embaixo travado 5826, ali pouso. Livre pouso no 0, 5826, vento 1, 10 graus 09 nós, ajuste 1 na 021. Okay, I understand. Alpha, hold short of Juliet, America 980. O 1923, sente informação. Kilo, autorização Guarulhos. Da tripa, ele mantém pistão no zero. Copia. Autorizando Guarulhos, nível 360, saída da Leda Bridge, decolando da 10, curva direita. Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, prossegue com plano. Transponder 5136, controle 208, voo 1923. Reportará no 06, 1923. Para o táxi, eu posso ter 2239, BLB, Alterna, Salvador, 3 horas e meia, Delta 9. 5 da trip, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus 08 nós. Livre decolagem. Alfa, 5956, Alfa, Salvador, bom dia, Web 5826, livrou, tá na Alfa. Não, foi reposta antes do Juliette, 5 e 2 meses. 08 nós. Externo baixado e travado, 3663. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Vai continuar a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 3663. Poxa, na 6225, mantém o ponto de espera da pista 10. Mantém o ponto de espera na 6.63, livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 08 nós, ajuste 10021. Livre pouso, 1-0, 1-0-2-1, ajuste, 3663. Trip 5345, decolado aos 47, controle 1-208. 08, 5345, obrigado. E Juliet, apron to gate 11, America 90. Estacionamento, o azul 4299, estamos no... Oi? Gente, vamos aguardar o América? América é reforço mais atrás, porque... Tá bom, vamos aguardar. Web 50, na frente da Juliette. Segue o América, por favor. Segue o América, por favor. Segue o América, por favor. Segue o Condor 24. Condor 24, Torre 1895. Torre 1895. Gente, pode uma passagem do Webjet aqui no 9, vai iniciar o posicionamento. Obrigado aí pelas avisadas e chama na sua. Muito bom dia. Condor 24, continue a aproximação, reporte embaixo e travado. Já está com o rebaixado travado. Gente, aguardando informação de pista livre, Condor. Estive aguardando livre pouso, Condor 24. Tan 3663, solo 248, livre à direita, livre a solo 1219. Direita, solo 1219, 3663. Livre decolagem, pista 10, vento 1, centena 08, nós ajuste 1021. Fazer uma boa, 3663, livre 10. Via Alfa, antes da Juliette, treino 3663. Mantenha a chegada. Mantenha a chegada, senhora 6311. Livre pouso, pista 10, ajuste 1021, 10, 21, fundo 24. Livre pouso, pista 10, com 1021, ajuste, fundo 24. Oxenem 6225, decolada 5, no controle 1208. Chuchu 1021. Autorizado 4.021, Oxenem 6311. Controle, Oxenair 6225. Oxenair 6225, contato radar, sua parada em vídeo voo 320, saída Momo. 320 Momo, 6225. Estimado 1400. 2223 ali, mantém pistão no zero. 429, está pronto para o táxi, 12 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, alterna Ribeirão. Pumba, correção. Condor 24, seu solo 52, autorizado táxi à sua esquerda, de hotel ao estacionar frequência livre. Sim, de lá na esquerda, de hotel, frequência livre. Sarido 2223, livre de decolagem, pistão 0, vento 120 graus 089, ajuste 1021. Agora, bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 4299. Dael Leda Bridge, sub mantém nível de voo 360. 360, Dael Leda Bridge, está totalmente visual no setor. Quem podia voar direto, Dael? 4299, autorizado da presente, voar Dael. Direto Dael da presente, obrigado. Taxa autorizado via Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 118, 9, 5, 1, 0, 2, 1, obrigado. Xanair 60, melhor, 6311, vai dirigir 040. O Xanair 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste 621, autorizado e aliás, se abrotará estabilizado 6319. Zero Ventuna, 30 graus, 08 nós. O ajuste 1021. Libre taxi até o ponto espera da 10, pátio e alfa, no ponto espera 1895, 1021, 1923. Mike Papa Lima autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro, no 7. Alinhado e pronto, Lima. Confirma, já está alinhado e pronto? Afirmo. Autorizada a decolagem da pista 17, o vento 140 graus 08 nós, ajuste no 021, Mike Papa Lima. Lima. Palima decolado aos 01, chame solo 12, correção, chame controle 1208. 1208, grato, até o regresso. Torre, bom dia, voo no 923, pronto no ponto 090. No 923, ali mantém pisto no 0. Ali mantém no 0, ponto no 923. Zona decolada 01, controle 208. 208, obrigado. Visuais no corredor Axé, a 1000 pés, reposte no farol da barra. Trilha, Salazar, 913, bom dia.